Mando no zap, compadre, coragem. Daqui já vi que cê ouviu minha mensagem. Eu quero é mais te ver logo tranquilo, à vontade. Os trampos entregues sem dever pra ninguém. Quero isso pra mim também. Quero aquela 1100, quero essa fé de neném. Quero querer fazer o dever, não ser do vício refém. Quero as verdes, quero viver no verde. Quero a sede pra matar minha sede, ir além do que fui. Me fazer mais presente. Quero ser mais real, mais leal com a minha gente. Quero ser mais legal, sou a mais agradável a cantar. Noite quente, nós de frente pro mar. Aprender a escutar, meu amor. Jamais ser professor, só viver sem falar do que fiz. Solidão me encontrou, me refiz dessa dor. Me tornei aprendiz. Hoje tem mais sabor, tô feliz, tô que tô. Tranquilo, à vontade. Tranquilo, à vontade. Tranquilo, à vontade. Um bom lugar pra ser ninguém é bom. Tranquilo, à vontade. Tranquilo, à vontade. Tranquilo, à vontade. Um bom lugar pra ser ninguém é bom. Tranquilo, à vontade. Tô suave, levando a vibe. O tempo passa, deu minha hora, isso já é comum. Vivo na cidade cinza, mas meu mundo é blue. Às vezes eu me sinto tão perto do céu. A sua companhia que me faz ficar um pouco de você pra mim. Cause everything's gonna be alright. Então eu vou do jeito que vim, vindo o copo pro alto e brindo. Malandro, isso tá lindo, não tá? Satisfação é olhar pra minha arte e gostar. Quem tá em volta é quem eu quero que esteja. Então só fica quem tá, pode pá. Já fui bom de inventar, me inventei. Meu melhor rap sou eu, graças a Deus dei o play. E vi que o som não brinca, a truta, a música não finge. O hip hop é foda mesmo, é trato que não se rescinde. Brasil, mundo cão, humanidade oca. Minha cidade surge escravidão. Revolução não é o que sai da boca, embora rimas calem algozes. Levantemos vozes, gritos, pelo fim dos muros, pelo fim dos mitos, pela renovação dos ritos. Nova aliança, sempre nova, nova esperança. Sempre no olhar da criança, nem sempre da forma mais mansa, bandida. O melhor plano, a melhor hora, o melhor time. Rimo com sangue, como vocês querem que eu rime? Rap é o crime, que labi confirme. Nem sempre da forma mais mansa, bandida, te digo. De onde eu vim não tem fiança, sou mesmo, não finjo. Me tiraram as esperanças. Eu fui buscar essa no limbo, na merda e sempre sorrindo. Abro a mente e ouvido, correndo e ouvindo. Como um fez um hino, tudo fez mais sentido. Me tornei tão clichê, só penso no mar azul. Na canga eu e você, até gosto de lembrar. Mas é que eu amo viver, felicidade é o momento. Dos piores eu lembro que é pra não esquecer. Bons ventos vem, bons ventos vem. Importante agradecer, aprender a escutar. Que é pra saber o que dizer, só é lembrado quem faz. Não tenha medo de ser, seja sempre você. Acredite em você, dá respeito pra ter. Lindo mesmo é chegar e sair sem. Tranquilo, à vontade. Tranquilo, à vontade. Tranquilo, à vontade. Um bom lugar pra ser ninguém.